4298, Solo 35, livre pista pela direita. Chamei Solo 121 de Manaus. Boa noite, Alfa, reportando de Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4298. 1000, ajuste 10114. Plano 3305 é autorizada, descida até 4000 pés, 10014, ajuste. Mantenha o perfil da chegada maior, número 3. Com a 298, Juliette, 03 ao portão. Passa tudo, obrigado. Localizador, boa noite, 4 metros, ao copista. Correção Gol 1246, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895, 1246. Chegou a 246, continua a aproximação, pode pôr no embaixo travado. Quem já está abaixado de travado, 246? Agente, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, 079. Livre pouso na 10, 246. Plano localizador. 2000 e autorizado, comparado ao localizador. Dois, quatro, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, dê se mantenha 050. H88, clear, bom for arrival, descende, mantém flight level 060. H3305, desça para 2000, autorizado, final, ILSXRA, reporte localizador. 595 na escuta. Tripe 5595, prossiga. Foi bom que acione o código 5272. 5072, acione. Temos 5072. Ok, 5595 agora em contato no radar, 64 milhas nordeste, vigilância. Chame ideal de descida, voo e bomb. Azul 4235, reduz a velocidade 220 nós. No localizador, o gol 1170. O 1970 complete com o ILS, chama a torre 118-95. 895, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, voo 1170. Dá 2 milhas e meia do externo, embaixo para baixo. Voo 1170, continua a aproximação, reporte marcador externo. Passarão, 1170. Não faz. 1170, livre pouso, pista 90, vento 080 graus, 055. Livre pouso, 10, gol 1170. Temos confirmado o vento, 1170? Vento 080 graus, 050. O 235 vetou para sequenciamento, mantém a proa, limite ao localizador. Mantenha a proa, limite ao localizador, resultado 235. Qual é a equipe Paulo Santaro, tá? Ataque 16. O 1888, reduce the speed to 2009. 4235, desça para 2000, para o localizador, curva à esquerda na PRO 140 em ponto estabilizado. Descendo para 2000 na PRO 140, azul 4235 em forma estabilizada. Localizador 3305. 3305, Passadona, complete final ILS, torre 118.95. 118.95, obrigado, boa. Boa noite, chegada a Mari, desse mantém a 050, vigilante. Do Mari. A 224, reduz a velocidade, 220 mais. H88, radar vector for space, turn right, heading 240. Right turn, 240, go 1388. Zero, boa noite, autorizar táxi Alfa, reportar antes da Juliette. Alfa, reportar antes, Juliette, gol no 170. 014. 63,510. 6224, desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, reporte localizador. Cu, livre pouso, pista 90, vento 080 graus, 0. Livre pouso, 10, vento 330. No ILS. Azul 4235, complete final ILS X-Ray, chame a torre 118.95. 118.95, azul 4235, boa noite. 5 horas, ele está até o ponto de espera, via ainda no ponto de espera a torre, 118.95, ajuste no 0 no 4. Espera 2295, a gente não será no passo, tem o mesmo. 1970, ingresso de Juliette 08, portão. Juliette, posição 8, gol no 1970. Gol 1, 888, turn left, heading 200, your limit is the localized course. Left turning, heading 200, limit localized course, course gol 1388. Fala 50, direito no 2 anos decimal 9. 2 anos 9, obrigado. Externo, baixada travada, azul 4235. Azul 4235, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando. Go 1-888 to intercept the localizer, turn left, heading 120, report established. Descend and maintain 2000. Left turn 120, descend and maintain 2000. We report established on localizer, go 1-3-4-8. Boa noite. A informação em curso é Yankee, prepare para o Canacaju para Recife. Confirmando 3305, livrando a pista do Salvador. Certo, 3305, Alfa, reporte. Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, obrigado. É 224, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895. Torre Salvador, boa noite, chame a 6224. Chame a 6224, de novo a estimação, reporte externo, trem de pouso baixado travado. Reportagem. 515, controle. A 2.5, preciso. Inventou para sequenciamento, final ILS X-Ray, curve à esquerda, vem na proa 230. Vou entrar em contato com a FL aqui. Obrigado. ILS Approach, contact the tower on 118.95. 119.95, go 1.3.8. Do 4235, Salões 52, direito 1219, a gente agilizando manobras pra gente. Fazer. Do Tower, go 1.3.8. Go 1.8.8, continue approach, report out to right lane again, Lux. Lady Gear now, down in lock, we report in an automarker, go 1.8.8. Chanelle 6224, livre pouso, pista 90, vento 080 graus, 0 menos. 6224, livre pouso. Chile 6313, mantém em ponto de espera. Trip 5393, boa noite. Informação em curso é Yankee, copia 190 para João Pessoa. 190 para João Pessoa, professor. Autorizado Salvador João Pessoa, nível 190. Decolado 190, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. 5105 ao transponder, controle 119.8. And runway 10, go 1.3.8. 5393, posicionamento correto, chame pronto na remoto 04 do Pátio 3. Olá, Yankee, muito obrigado. Olá, Yankee, 6224, boa noite, Alfa Juliette 01 na sessão. Alfa Juliette 01, Xanair 6224. Do 4235. Falou. Afirmo, pra seguir até a posição 9. E voe à esquerda, na proa 200, limite ao localizador, aguarde o último vetor para interceptar. Esquerda 200, aguardando o último vetor, 35595. Limite ao loco. Turno 970, vetor para sequenciamento, mantém a proa, limite ao localizador, desce e mantém a 2000, ajuste 2014. Tendo a proa até 2014, limite ao loco, 970. LM3 no 3 ali, mantém cabeça 1-0. On the ground at 5-7, vacant runway on the right side, contact Salvador ground 121 decimal liner. Left turn, ground 119er, go 1-8. Right turn, go 1-8-8-8. Right turn, go 1-8. Na proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, informará estabilizado 35-5-5. Gol 970 para o localizador, direita pro 075, informe estabilizado. Direita 75, camarada no loco, 970. Juliette, 04, portão. Estabilizado 35595. Ok, complete final ILS, torre 118-95. 1895, boa noite, 35595. Boa noite. Salvador, muito boa noite, 35595. 35595, continua a aproximação, reporte com embaixo travado. Reporta nada, 35595. Poderia confirmar a posição 01 para o 6224? Afirmo, 01. Tá. 313, decolar 259, controle 1-19-8. Boa noite, saída da El 5555, livre pouso, pista 90, vento 080 graus, 05 leste. Pouso autorizado, 5555. Suba o 360 na saída da El. 360 na saída da El, 6303. Resumo 78, autorizado chegada à mar e desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4. Tá. 970, complete final ILS, chama a torre 118-95. 1895, gol 970. Gol 970, boa noite, estabilizado. Gol 970, continua a aproximação, reporte perto de pouso baixado travado. Tomará baixar trabalho, 970. 5972 ao solo. Rio 5972 na escuta do solo. Já possuímos o plano do senhor, pronto, qual aberto? 5209, 5105, boa noite. Eta, Mótiva. Eta 010, MAP direto Lúvito, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5121 é o transponder, controle 119.8. Nove sete zero com checkpoint. Achei, travou, 970. Livre pulso, pista 90, vento 080 graus, 05 longe. Bebê pouso, 970. Cotejamento correto, sabe, pronto no pátio 3. Trip 55 no 5, boa noite, Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. É, pátio 3, boa, 355 no 5. 3, 1, 2, 3, 4. Coronel 970, solo 04, direito no 219. Direito 219, voo 199. Alô, Salvador, muito boa noite. Chegou 1970, livrou a direita. 070, Alfa, Juliette 07. Juliette, Alfa 07. Juliette, portão 7, gol 1970. 35393, com a equipe Solis Shunter Taxi. Boa noite, informação em curso, o momento é alfa, tem muitas alterações importantes, a temperatura permanece 2,6, o vento agora 090 graus, 05 nós, e o ajuste no 014. Autorizado Salvador Recife, nível 330. Decolador 10 curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju e Ampelwick 58. 5107 é o transponder, controle agora 119.8. Duna, você tem que parar, viu? Momento correto, chame pronto no 03. Pode estar, Duna. Desça para 2000 e informe o localizador. Tem, mas tem data, pode estar, Duna, desça para 2000 e reportará imobilizado no localizador. 3178. Desça para 4.010, Duna 2, 1723. Chegada ponte, ajuste no 0 no 4. 170, alguém seria o 7, está em obra. É, colocando o sistema aqui em infra-aero, é, colocou o gate 07. Realmente a gente só indica o gate conforme eles vão passando pra gente. Exatamente, está dando até o pessoal da Street Point ali parado, mas o 7 está operacional aí, desce pela escada mesmo? Esse tipo de informação eu não sei passar, mas acredito que sim, se ele está em obra. Ah, tá ok, já estamos vendo aqui. Obrigado, hein? Caso 4488, aguarde o instante, por gentileza. Até o ponto de espera, e a parte principal índia, no ponto de espera torre, 118 decimal 95, a gente no 04, bom voo. No ponto de espera, obrigado. O azul 4488, após a passagem do ATR da Cidade de Portal, quando a gente solo está apertado. autorizado de LS X-Ray, 7378. 3178, comprante final ILS, chame a torre, 7895. 7895, boa noite, 3178. Boa noite, Zan 3178, estabilizado LS X-Ray. Zan 3178, continua a aproximação, reporte terra, 3 de pouso, baixada travada. Passará, baixada travada. 3178. Baixada travada, Zan 3178, passando de a serra. Zan 3178, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 03. Dado pouso, pistão no zero, Zan 06, em contato ao radar 40 milhas de Salvador, restauração para final do ILS X-Ray pistão na zero, curva à direita, curva à esquerda na proa 300. Esta proa está limitada pela magnética 0705. Com 273, correção Gol 1723. Desça via para 2000, reporte localizador, ajuste 1014. Descendo via para 2000, reportará o localizador, o Gol 1723. Tudo Gol 1723? Sim. Preciso ter informação sobre o número da aproximação. Sim. Precisa pro do Índia Serra, o Gol 1723. Negativo, mantenha o perfil da chegada, reporte localizador. Mantendo o perfil, reporta logo o Gol 1723. Trip 5393, ali mantém cabeceira na zero. Detaxa até o ponto de espera, e a Índia no ponto de espera, torre 118 decimal 95, o ajuste na 04. Zan 3178, Paulo Zona 6, direito 12, ano decimal 9. Salvador, boa noite, Zan 3179, livrando na Gol. Zan 3178, boa noite, Alfa Quilo, pátio 3, Condolar, assistente ao sinalizador. Alfa Quilo para o pátio 3, Condolar, assistente ao sinalizador. Thank you. 4488, mantém o banho de agora. Tip 5393, decolado 1018, controle 1119.8. 1098, 5393, obrigado, boa noite. 1895, voo 723. Controle Salvador, trip 5393, após decolagem na Fuca. 393, suba ao nível 190, sai da Fuca. 190 restrito, 5393. Controle Salvador, boa noite. O Golo 723 estabilizado no X-Ray da 10. Trem baixado e travado. Golo 723, tive pouso, pista 10, vento 090 graus, 0 circulante. Livre pouso, gente, voo no 723. 360. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótila. Depois 16, Belo Horizonte, direto Trilho. Conforme a rota do plano de voo. 5120 é o transponder. Controle 1119.8. Azul 5001 na pós-leda, posição Mótiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Cotejamento correto, chame pronto no 09. Salvador, boa noite, UTAN 3305 Alfa, Recife 330. Tá 3305, boa noite, Alfa confere, autorizado Salvador Recife, liga o 330. Decolando 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, via Whisky 58. 51113 é o transponder, controle 1119.8. Autorizado conforme o plano para Recife, decolada 10, sobe ao nível 330, primeira esquerda, perfil da Puca. O transponder é 351-13 e o controle 198. Puca, transição Aracaju, via 358. Puca, Aracaju, 358. Cotejamento agora correto, sobe pronto no 020. Obrigado, senhora. Nove dois cinco zero, boa noite, a informação em curso Alfa, copia 410 para Recife. Alfa, copia. Autorizado Salvador Recife, nível 410. Decolado 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Via Whisky 58. 5123 é o transponder, controle 1119.8. Decola da 1-0, primeira posição, saída Puca, então Aracaju. Jamo e Aracaju. Recebe a pelo 8, 9, 6, 6, 8. Tá, confirma por gentileza o transponder copiado? 1123. Afirmo, 5123, cotejamento correto, também pronto no 04. 1930. Tráfego Salvador, boa noite, Xandar 6224, informação alfa, nível 230 para Aracaju, pronto para Costa. Xandar 6224, boa noite, alfa confere, autorizado em Salvador, Aracaju, nível 190, decolado 10, curva esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. 5122 é o transponder, controle 119.8. Autorizado nível 190 para Aracaju, decolando da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Pucajamo e após direto Aracaju. Transponder 5122 e frequência do controle 119.8, Oxenere 6224. Oxenere 6224 no 01, chame pronto. Para pronto no 01, Oxenere 6224. Solo 1723 de grupo. Polo 723, boa noite. Alfa Juliette, através do 08, segue o veículo do Follow-me até o 11. Alfa Juliette, através do 08 para o 11, o gol no 723. Picos 972, conecte só o Champer Taxi. Trip 5393, Boi Aracaju. Direto Aracaju, 5393, obrigado. Quatro, 4488, decolar 224, controle 119.8. 198, 4488 azul, obrigado, boa noite. De Salvador, boa noite, 4488 da Azul, decolou na Puca, 1100. Azul 4488, suba ao nível 330, vídeo 330, Azul 4488. De novembro, Alfa confirma intenções, Alfa confere. Vai prosseguir para o corredor Axé e retornar depois? Gente, de novembro, Alfa, autorizado Salvador, Salvador, CGL 97, decolador 97, corredor Axé, 1.000 pés, 01 no meio, transponder, controle, 119.8. Alfa, então, CGL, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Salvador, Rio 9810. Transiga Rio 9810. Autorização, Guarulhos, senhorita, 340. Ouve meu ABT, por gentileza. É 840. Seja mais ou menos distante, o quilômetro deve chegar. Quando assim que chegar, eu já chamo o seu pra cópia. Sim, senhora, estou na sua escuta. Ele bate até o ponto de espera, bate principal índia no ponto de espera torre, 1118 decimal 95, lojista no 018, no 014. Zona 06, para o localizador, curva à direita para 060. Índia November Alpha, táxi autorizado, T-Taxway Oscar, pode para ingresso na aula 735. Cinco nove sete dois, a linha decola sem parada. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 070 graus, 050. 102.900, 370 para o Maceió. Autoridade Salvador Maceió. 370, decolada 1-0, curva à esquerda, saída Pucajama, Aracaju. Whisky 5-1-2-7 é o transponder, controle 1-1-9-8. 5-0, vigilante. Rui Itap, intercepta a chegada mais Itap, descendo para 0-5-0. 5, total de 1-6-0 a bordo, 4 horas, alternando Natal. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera torre, 1118 decimal 95, ajuste no 04. Pátio principal Índia, ponto de espera torre, em 18.9, muito obrigado. Salvador, é o Xener 6224, posição 01 para pushback acionamento. O Xener 6224, por gentileza, aguarde. Guardando. Pouso pistão 0, vento 070 graus, 04 marcha. Livre pouso para o pouso 06. 5972, decola 232, controle em 1-9-8. 19 horas, tomate. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, suba ao nível 340, saída da Elsa. 340 da Elsa, 5972, possibilidade da Elsa presente. disponibilidade por ordem da IADA presente, Rio 5972. Disponibilidade por Leda. Melhor, Leda 5972. Para o táxi azul 5001, está com 4 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto, o POB é de 85. Cliente, livre táxi até o ponto de espera, departamento principal Índia no ponto de espera Torre, em 118.95, assistindo 04 Volvo. Autorizado táxi via Apache, Índia, ponto de espera da 10, Torre 11895, Azul 5001, obrigada, boa noite. Oceana 6224, após a passagem do Embraer Azul, a sua cauda, quando a equipe de solo chama para o táxi. Após a passagem do Embraer 190, autorizado, em contato com a equipe de solo, Oceana 6224. Ele fez a minha escuta? Sobre Rio 5972, indaga a possibilidade de voar na prova de Mativa. Sim, me escuta. Tá de alfa, teto. Zero alfa, tá autorizado em ingresso na 7. Pode alinhar e pronto. Plano 3305, livre de decolagem, pista 0, vento 070 graus, 04 nós.